havendo muito fanatismo no meio da igreja do meu Salvador. Estão transformando os homens de Deus em astros, estrelas de grande esplendor. Se alguém famoso, ele é bem tratado, mas se é humilde servo do Senhor, ele é jogado de qualquer maneira. Onde está o tão profalado amor? Seu pastor fulano, seu pastor Beltrano, seu pastor Ciclano, de onde vai pregar? Tudo vai ser bom, vai ser maravilhoso, Deus vai operar. Mas se é o pastor fulano de tal que hoje vai pregar, não tem condição, meu irmão, cuidado, isso é idolatria, peça a Deus perdão. Faz uma festa, tem que convidar um homem famoso como preletor. Estão desprezando os grandes talentos que estão jogados quase sem valor. Pra louvar a Deus tem que ser alguém de nome e renome internacional. Um cantor humilde nunca é lembrado, meu irmão, cuidado, isso é amor carnal. Se é o cantor fulano, se é o cantor Beltrano, se é o cantor Ciclano que hoje vai cantar, tudo vai ser bom, vai ser maravilhoso, Deus vai operar. Mas se é o cantor fulano de tal que hoje vai cantar, não tem condição, meu irmão, cuidado, isso é idolatria, peça a Deus perdão. Pregador oficial não vem, logo tem início a murmuração. Alguns mais fanáticos nem vêm à igreja, pois já estão cansados do velho sermão. Esses se esquecem que Jesus não falta. Quem não vem à igreja sempre sai perdendo. As coisas mais simples Deus se faz presente. Venham comprovar o que estou dizendo. Seu pastor fulano, seu pastor Beltrano, seu pastor Ciclano, onde vai pregar? Tudo vai ser bom, vai ser maravilhoso, Deus vai operar. Mas se é o pastor fulano de tal que hoje vai pregar, não tem condição, meu irmão, cuidado, isso é idolatria, peça a Deus perdão.